E aliás, meus amigos, esse negócio de hormônio é uma coisa tão séria que eles são responsáveis por um episódio que todos os meses nos causa muita indignação a nós homens. As mulheres passam por Natal de TPM. E uma amiga minha me confidenciou: Neno, você sabe o que é que significa TPM? Eu disse: não, o que é que significa? Tenha pena de mim. De tanto sofrimento que as coitadas padecem nesses dias. Em inglês eu sei também, um amigo meu me contou. Eu dou palestra em inglês, tá? Eu sou um cearense internacional. Eu contei essa palestra, ele disse: Nazareno, em inglês a gente fala é PMS. Né? Ele disse: você pode dizer isso para a esposa, é PMS significa Pack My Suitcase. Faça minhas malas, eu estou indo embora. Mas vocês veem como hormônio, e às vezes, ah, está com depressão. Não, é hormônio. São os hormônios que estão desbalanceados, né? Então vejam como tem tantas causas para a depressão e a gente não conhece. Aliás, depressão, esse psiquiatra espírita diz que ela foi responsável até pela morte de muitos poetas românticos. Que os poetas românticos não eram só românticos, não eram também depressivos. E como naquela época nós não tínhamos o antibiótico, a penicilina, a tuberculose costumava ser fatal. E como os depressivos têm o sistema imunológico abalado, os poetas, muitos sucumbiram pela tuberculose. E nós perdemos Castro Alves, com 20 e poucos anos de idade, vitimado pela tuberculose. Então veja como a depressão está por trás de tanta coisa, que não é só besteira, não é só preguiça, como nós vamos explicar para vocês. Hoje a gente vai poder falar sobre a obsessão espiritual. Tem uma narrativa muito interessante do meu caso de obsessão espiritual, que era uma vampirização de energias durante a noite. Eu acordava de manhã completamente exausto, sem energia. E a minha depressão era só de manhã. E eu não entendi, mas era uma vampirização durante o sono, quando o corpo, muitas vezes, não sempre, se desdobra e encontra com outros espíritos no mundo maior. Então depois vocês podem escutar no CD também, né? Cenas do próximo capítulo. Outras causas psicológicas para a depressão: medo, perfeccionismo, nós já falamos. Nós podemos falar também sobre as causas sociais do desapego. Os espíritos estão querendo que eu fale logo. Sobre a depressão financeira, que é muito grave hoje em dia. E nós vamos ver que a questão do apego aos bens materiais vai provocar um quadro que nós vamos ficar ligados a eles. E Buda nos ensinava que existe a lei da impermanência, ou seja, o que nós temos hoje podemos não ter amanhã. Então será que vale a pena a gente se apegar tanto às coisas ou às pessoas, se nós podemos perdê-las? Se o nosso ente querido, se o nosso grande amor pode retornar ao mundo maior antes da época que a gente imagina, nós iremos sofrer. Então, o convite do Evangelho não é para desamar, mas apenas desapegar-se um pouco e colocar em Deus toda a nossa certeza, a nossa fé. Quem aqui se lembra do Salmo 23? A primeira frase do Salmo 23, os espiritólicos de plantão me ajudem. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vocês sabem como é que eu li essa frase e entendia? Eu lia exatamente como vocês disseram: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas inconscientemente eu registrava: o Senhor é meu pastor, tudo Ele vai me dar. É isso que está escrito lá? Nada me faltará, não é? É diferente, não é? É muito diferente. A gente vai lembrar de Confúcio dizendo que verdadeiramente rico não é quem tem muitas propriedades, muitos bens, muitos tesouros, não. Que verdadeiramente rico é quem precisa de pouco para ser feliz. Então eu conheço homens milionários, mas que só dormem com antidistônicos. Porque quem tem muito dinheiro também gasta muito. E se preocupa muito em perder o que tem, porque sabe que mesmo uma grande indústria, uma grande empresa, pode quebrar. E sofre com aquilo. E muitas vezes, como se dedicaram tão somente a amealhar a fortuna, esqueceram-se da educação dos filhos e hoje eles estão envoltos em drogas. casamento em frangalhos.